asas douradas. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficar. Apaixonado, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado é muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar. O romance desapegado. Como amante, pergunta onde estou e com quem eu saí. Mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar.